todo amor quando começa, todo amor quando começa vem trazer felicidade. Coração bate depressa a fugir da realidade. O carinho de um momento, a vibra de sentimento nos faz crer nessa verdade. Todo amor quando começa vem trazer felicidade. Tudo passa nesta vida e a lembrança permanece. Se o amor é verdadeiro, desse amor nunca se esquece. Quando o sol de um novo dia nos levar toda alegria, nós faremos uma prece. Se o amor é verdadeiro, desse amor nunca se esquece. Será triste a despedida, vai sentir muita tristeza. E a hora da partida será triste com certeza. Mas terás no pensamento que isso é coisa do momento, isso é coisa que acontece. Esse amor é tua sina, esse amor nunca termina, desse amor nunca se esquece.